La J, la e la P, Babbo Morica, Osteria Lirica, Zafrica, Brasil, Zampa, Conceito de Rua, gente guasta, Zona Blu. Yo, è un flow universale che tocca gli stati e attraversa i poli, che va da persona a persone dove non ci sono scambio di ruoli. L'MC, il beatmaker, il DJ, il writer, il breaker, un miscuglio di idee esplosive come il cocktail di uno shaker. Una formula, un ingrediente che comprende varie etnie, tecniche di rottura che producono coreografie, odori di vernice, tocchi di stile nei dintorni delle ferrovie, allineamenti di scratch, cutting, beat juggling sui 1002. Lascia che ciò accada, connessioni di suoni da strada, a stretto contatto fisico, stile lambada. Italia, Brasile, Conceito de Rua, perché ogni scarrafone è bello a mamma sua. Zafrica, Brasil, Osteria Lirica, Funky Coma, dialetto veronese, portoghese, ognuno col suo idioma. DJ Z produce dove Jeff ti conduce, DJ T taglia e cuce, il pubblico impara e a nostra cara. Aí pode acreditar, Zafrica, Brasil, Rua, Conceito de Rua, Hip Hop, Brasil, Itália. É a nossa cara. É a nossa cara. Osteria Lirica, Conceito de Rua, Zafrica, Brasil. É a nossa cara. Hip Hop, Brasil, Itália. É lógico, África, Brasil representando a quebrada. Oh, então sorra. Sou malandro demais. Cheguei, cantei, versei, agora tô na paz. Saímos de terras brasileiras, atravessamos o deserto do Saara. Mesmo sem feijoada, chegamos na Itália e mostramos a nossa cara. A italiana pirou com o nosso samba. Comi pasta chuta, bebi vinho e versei nas montanhas. Hip Hop, do Brasil pro mundo, São Paulo é a raiz. Intercâmbio cultural, Verona, Itália, então o que você me diz? Ai, chegue bom, tô ligado que tem uma parte atrás, lá no dedo de seta. E bugui o gui da favela, minha bandeira é verde e amarela. Conceitos de rua verdadeira, faço original. Voluntários africanizando a conclusão final. Grafitei, rimei, comprei que vou além. Ei, DJ, solta a base, um, dois, três. Rede acreditada, brasileirado, fusão tribal unindo as linguagens. Intercâmbio cultural, não pago pau, rap, psicologia da malandragem. Alok, stroke, catubaia de galope, seu banzanzão do hip hop. Nossa corrente é muito forte, se você só quer ibope, exatamente nem se envolve. Nesse tipo eu tô legal, levado internacional e tal. Mostramos que a periferia de São Paulo, Zona Sul também é cartão postal. Não me leve a mal, verso atual, verso a favor da paz. Intercâmbio cultural, hip hop, Brasil, Itália. É a nossa cara. Aí pode acreditar, Zafrica, Brasil, no ar. Conceito de rua, hip hop, Brasil, Itália. É a nossa cara. É a nossa cara. Osteria Lirica, Conceitos de Rua, Zafrica, Brasil. É a nossa cara. Yeah, yeah, yeah, yeah. É a nossa cara. Andati, da giorno in cui siamo nati. Una crew di malati disadattati, dotati di tecniche e stili nati, premiati da risultati ottenuti, col tempo mutati, ci siamo evoluti come primati. Un paio di dati buoni a inquadrare la situazione, il problema che pone il soggetto in questione, una specie in continua espansione. Dimmi il nome, Conceito de Rua, dimmi come, intendo bestia in azione, dimmi dove, in una nazione senza confine che va dall'Italia al Brasile, confronti continui di stile con l'unico fine di progredire, per poi salire, accompagnati dal branco dall'inizio alla fine. In lotte intestine, stine che tracciano solchi e dividono mondi distanti. Distinti destini di tanti, finti cantanti fuori per i contanti. Quanti ignoranti cercano scontri, non sono pronti a fottere il branco che hanno davanti.